Lost, condições de reduzir velocidade a fim de evitar uma espera na rotatória. Afirmativo, doutor. Quer quanto? A velocidade mínima, se o senhor pode empregar, gol. Tá sim, a gente vai reduzir, gol, Lost. Número 2228 para o táxi, com a POB 43, autonomia de 5 horas, alternativa Salvador. 2 sem aeropátio. Gente, passageiro 2228, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de para reporte pronto, ajuste na 013. Passageiro 2228, via Pátio Índia, ajuste na 013. Estacionamento 2122, sente muito tempo antes da Juliette. 2122. Eu cabeceiro na 0, chama a torre Salvador em 198 decimal, lá o senhor. 2845, 0174. Eu pushback na 973. Autorizado, chama táxi, estudarão na 973. Meu chama táxi na 973. Eu acho que eu avisava um copo. Sim, ativo, então. Eu gasto circuito de tráfego, chama a torre Salvador em 198 decimal, lá o senhor. Boa noite, o Chané 6074, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento variável 3-9. Autorizado, pouso 1-0, 6074. Ah, portão pro 6212, gentileza. Sim, prossiga via Juliette, remota 1-3. O Chanel 6212. Remota 3, 6212. Foi eu, Papatango Filosa, passando a rotatória. Papatango Golf, Filosa, pelo Salvador, reporta na vertical de Ceasa. Reporta na vertical. Tá fazendo PM0? É negativo, prossiga com a final da 97 e aguarde a autorização de pouso, voo que lógico. Salido 2228, pronto do ponto de espera, capoeira no zero. Ciente, capoeira final. Ok, ciente, passeio 2228. Mantenha a posição e aguarde. Valeu. Okay. Approve this happened, push report right for taxi, 96224. Yes, we are clear to push back and start, and please confirm the information of this call. The transponder is 0240. Roger. Thank you. Gente, confirma o pátio, faz povo? Sim, com a Paité. Gente. Passaredo 2228, autorizado a ver, mantém, pista no zero. Me mantendo 0, 2228. American Airlines 229, descent to 2,000 feet, Mercedes 7, Salvador 1013, clear, final, last, accelerator, clips, runway 10, calm, establish, all localize, of course. 2,000 feet, clear to ILS 10, American 229. Correct, on to Minnesota, remain 1013. 1013, altimeter, roger. Livre decolagem, passageiro 2222. Golf do Oscar, acessado 232, hoje está na frequência ali. Passageiro 2228, decolado 233, chama o controle 20218. 2080, passageiro 2228. Para o táxi da aeronave 973, tem dois a bordo. Estamos com 3 horas e 30 alternando Guarulhos. Passagem sobre via Arbouro no Perón 80. Sabe via Arbouro 1 para 180, 2222. Chama pronto. 9973. Após a companhia ingressa via Juliette, portão 62. Após o avião 62, na 6074. A sua ponte espera está pronta, 9973. Tente sideral 9973, autorizado a linha de decolar, vento variável 3 nós. A linha decola, 9973. And 229 are turning final, runway 10. Select in 3 American 229. Contact now with Silver Tom Frequency 1, 18-195, 2-2-9. 1895, getting. Maintain position. American 229er, turn to final 1-0 over the shoreline. American 229er, continue your approach, expect landing clearance. Fire. Clear to land, runway 10, wind 04, 0 degrees, 0-9. Clear to land on runway 10, American, 229er. 09973, decolar 1037, no controle, 10018. 1008, obrigado, 9973. Salvador Sideral 9973, boa noite, decola cruza 2400. Sideral 9973, contato radar, decolagem, submontando 360, direto Leda. Sobe por 360, direto Leda, 9973. American 229 on the ground at 41, leaving to the right, ground. Continue attack for Alpha, Juliet, stand 10. Okay, Alpha, light, Alpha, Juliet, stand 10, American 29. Oceanair 6224, clear to take off runway 10, wind is 040 degrees, 039. Request take off runway 10, Oceanair 6224. Oceanair 6224, J4T, contact me on the patch control, 120.8. 208, Oceanair 6224, follow. Oceanair 6224, rejection chance in the patch, deployment maintained for level 1 and 0, perform it on departure. So the departure Oceanair 6224 request fly direct, offer Romeo uniform yours, is it possible? Stand by Oceanair 6224, even better it is the position Alpha Romeo 363, Oceanair 6224. Surely fly direct Condi. Flying Condi Oceanair 6224. Chegará 9963, chame Recife em 2835, alternativa 251. 2835, 251, 9973, obrigado. Então, bom dia. Passaredo 2228, chame em Recife em 288, alterna 260. 288, 1260, passaredo 2228. Chinese 64, friendly right jump for Romeo 363. Thank you very much, sir. We are flying now for Romeo 363, Chinese 6224. Over departure, Shannon 6224, reaching Mach 10, flight level 190, request descent. 72110, Ocean 6224. Level 110, Shannon 6224. Ocean 6225, 2210-100. We clear 2511-00, Shannon 6224. Tá, 9024, cópia. Autorizado Galeão, nível 300, via Pêndulo 44, após prosseguir a via rota do plano. Decola pistão 0, após a decolagem curva direita, perseguir saída Sanvo 1, Leda, Dóculo, transição Dóculo. 5473 no transponder, controle 1, 20.8. Autorizado Galeão, nível 300, 300, pela Pêndulo 44 e após via rota do plano. Decola da 10, curva direita, saída São Bruno, após Voa Leda e Dóculo. Aciona 5473 e o controle 1208. Já pronto, tá 9024. Tomaremos pronto. Ocean 64, 65 miles northeast from Salvador over the war, with the service terminate. Contact now, approach frequency 120.3. Call now, Arcadio 1203, Ocean 6224. Thank you very much, sir. Good evening. Mantendo 2.000 pés, altimetria Salvador 1.03, direto PEP, chegada bom médio 1, altimetria Salvador 1.03. 1.03, direto PEP, descendo 2.000 pés, para 3.20. O TAP 3520 está livre das restrições de TAP? Está livre. Obrigado. Estabilizado com 9012. 9012, que parte por sinal sem lente, chama pelo seu lado 18, por sinal 5. 295, ó. O 9012, está ligado. Gol 9092, avistado pelo autorizado, pistola 0040 grau 039. O 9092 no solo 01, na libera direita. Mantenha meio escuro, tá autorizado via Alfa, chamei de São Juliette. Direita, Alfa, Autorizado leste, chegando 2 horas. Autorizado leste, chamo estabilizado, 3520. Autorizado leste, chamo estabilizado. Autorizado leste, 3520. Estabilizado, tá 3520. 3520, chama a torre 1895. 1895, 3520. Salvador, tá 3520. 3520, estado, autorizado pouso, costuma 0, vento 0, 4, 0, grau, 0, 2, 9. Autorizado pouso, costuma 0, tá 3520. Tá 3560, nos corrija, tá 3520. No solo do 10, libera a direita, via taxi eco. Mantenha-me escuta, taxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 8. Escuta, livre taxi via Alfa, Juliette, portão 8, 3520. Está 9024, está 903, pushback acionamento. Autorizado, portão 3, chame táxi. Está 9024. 9024, autorizado. Desconsidere a última autorização, mantém a posição antes da Juliette. A companhia está aguardando para acessar o local de parada ainda. Gente, vou manter a Juliette, 3520. Tá 3520, via Juliette, remota 12. Viu 3520? Via Juliette, portão remota 12. Tá 9024 para o táxi, a bordo 68. Tem 3h40, alternando Campinas. Sim, táxi à direita, via Índio, chame pronto. Espero 1013. Direita Índia, com 1013, da 9024. Só 2010, altímetro observador, 9013, via Bomédium. Via 903, para 2010, confirmando negativa, circulou de Duna? Direto Duna, voe Duna, 2010, altímetro 9013. 6913-6913-6913. Sintonizado, decolagem 1-0, Sam 9024. 908, Ливри Лесок, твои кабельцы на верх, шум стабилизатор, очиметр на верх, на 13. 13, шум стабилизатор, на 3, на 2. Lázaro 24, chame Recife em 2835, alterando 251. Confirmeta 9024. Chame o centro Recife em 28.35, alterando 25, decimal 1. 2835, 251, tá 9024, bom dia. Angola 9013, prepara a saída salvo, salvo 1, transição bloco e aguarde copo. Salvo 1,